Mataram um deus egípcio, bem na porta de casa. O sangue manchou a madeira, desafiando seus opressores. Milhares de anos atrás, a Páscoa foi uma guerra pela sobrevivência. Uma família inteira está encolhida no escuro. Do lado de fora da casa, gritos desesperados ecoam pelas ruas de poeira e barro. Na porta de entrada deles, há sangue fresco manchando a madeira. Lá dentro, eles comem carne assada às pressas, de pé, com sandálias nos pés e cajados nas mãos. Como foi a verdadeira e original noite da Páscoa, milhares de anos antes de se tornar um feriado de ovos de chocolate ou uma tradição moderna nas igrejas? Você vai descobrir o que realmente foi servido naquela mesa rudimentar, entender o risco de vida que eles correram ao matar aquele animal e conhecer a origem esquecida da refeição mais famosa da história humana. Mais de 3.400 anos atrás, o mundo antigo era dominado por uma superpotência inquestionável, o Egito. Faraós construíam monumentos que arranhavam os céus, cidades erguiam-se das areias, e o exército egípcio era uma força invencível. Mas toda essa riqueza tinha um custo sombrio. Ela era sustentada pelo suor e pelo sangue de escravos. Entre esses escravos estava o povo de Israel, homens e mulheres que passaram gerações amassando barro, cortando pedras e construindo tesouros para um rei que se considerava um Deus vivo. O livro de Êxodo conta que o clamor desses escravos finalmente chegou aos céus. Moisés, um homem que havia fugido do Egito anos antes, retornou com uma mensagem perigosa: "Deixe o meu povo ir." O faraó, previsivelmente, riu da ameaça. E então, o império começou a ruir. 9 pragas devastaram a terra. Água virou sangue. Rãs cobriram o chão. O sol desapareceu no meio do dia. Mas o faraó continuava irredutível. O palco estava armado para a 10ª praga. O golpe final. E é exatamente aqui, na sombra da morte iminente, que a história da Páscoa começa. Não com uma festa, mas com uma estratégia de sobrevivência. Quem se interessa por esse tipo de investigação pode se inscrever. É assim que o próximo episódio chega no seu feed. Deus deu a Moisés instruções muito específicas sobre como o povo deveria se preparar para aquela noite terrível. E o primeiro passo era algo que parecia inofensivo, mas que na verdade era uma sentença de morte. No 10º dia daquele mês, cada família israelita deveria escolher um cordeiro ou um cabrito. O animal precisava ser macho, de 1 ano de idade e sem nenhum defeito. Até aí parecia apenas o preparo para um banquete comum. Mas havia um detalhe perturbador. Eles deveriam guardar esse cordeiro dentro de casa por quase 1 semana. Imagine a cena. Uma família de escravos vivendo em uma cabana apertada de barro, dividindo o espaço com um cordeiro vivo durante quase 1 semana. As crianças brincavam com o animal. A família se apegava a ele. E do lado de fora, os vizinhos egípcios observavam tudo. E é aqui que o perigo real começa. Para nós, um cordeiro é apenas um animal de fazenda, mas para os egípcios daquela época, o carneiro era um animal sagrado. Ele era o símbolo de Khnum, um dos deuses mais antigos do panteão egípcio, o deus com cabeça de carneiro que, segundo a lenda, moldava os seres humanos no barro. Pegar um carneiro, amarrá-lo na porta de casa e preparar-se para matá-lo não era apenas preparar o jantar. Era um ato de blasfêmia pública. Era um insulto direto aos deuses do Egito. Se um egípcio visse um escravo fazendo isso, a punição natural seria o linchamento. A ordem de Moisés exigia que os israelitas declarassem guerra espiritual contra seus mestres ali, na rua de casa. No 14º dia, ao pôr do sol, a ordem final foi dada. As famílias deveriam sacrificar o animal, mas o sangue não deveria ser derramado na terra e esquecido. Eles precisavam pegar um ramo de isopo, uma planta comum, parecida com um mato espesso, mergulhar no sangue quente do cordeiro e pintar os batentes dos umbigos de suas casas. Marcas vermelhas na madeira. Um sinal visível, grotesco e impossível de ignorar. Aquele sangue não era um feitiço mágico, era uma placa de identificação. Uma declaração de que, dentro daquela casa, as pessoas confiavam no Deus de Israel e não no faraó. A noite caiu sobre o Egito. As portas foram trancadas. E o que aconteceu lá dentro mudaria a história da humanidade. Naquelas residências, agora assinaladas por vestígios hemáticos, a atmosfera estava longe de ser festiva, era de pura tensão. O texto bíblico, no capítulo 12 de Êxodo, detalha exatamente o que estava no cardápio daquela noite, e cada item tinha um propósito brutalmente prático. Primeiro, a carne do cordeiro. Ela não podia ser fervida em água nem comida crua, tinha que ser assada no fogo, inteira. Fervê-la levaria tempo, exigiria panelas grandes e preparo. Assar no fogo era rápido, o método dos nômades, daqueles que estão prestes a fugir. Junto com a carne, eles comeram pão, mas não o pão macio e fermentado que os egípcios dominavam nas badarias reais. Eles comeram matza, que em hebraico significa pão sem fermento. Era uma massa simples de água e farinha, assada rapidamente antes que pudesse crescer. Um pão duro, aplacado, que lembrava a pressa daquela noite. Não havia tempo para esperar a massa levedar. Eles tinham que estar prontos para correr a qualquer segundo. Para acompanhar, o terceiro item do prato, ervas amargas. O texto original usa a palavra maror, que significa literalmente amargura. Podia ser chicória valgrace, raiz forte ou alface brava. O sabor forte e ardente deveria descer rasgando a garganta, forçando lágrimas nos olhos. O objetivo era físico e mental. Eles precisavam mastigar e sentir o gosto amargo dos 400 anos de escravidão. A dor dos chicotes egípcios traduzida em comida. E a forma de comer era tão estranha quanto o cardápio. Ninguém estava sentado ao redor de uma mesa confortável, conversando. A ordem divina foi clara. Vocês comerão com os cintos apertados na cintura, sandálias amarradas nos pés e o cajado de caminhada na mão. Eles mastigavam a carne assada e o pão duro de pé, ofegantes, vestidos para uma longa jornada no deserto. Enquanto eles engoliam aquela refeição apressada no escuro, o terror começou do lado de fora. À meia-noite, a décima praga atingiu o Egito. A morte desceu sobre a terra, tirando a vida de todo o primogênito, desde o filho do faraó no palácio até o filho do prisioneiro no calabouço. O choro rasgou a noite egípcia, um lamento coletivo que a história nunca tinha ouvido antes. Mas quando a morte passava pelas ruas e via o sangue nos batentes das portas de madeira, ela não entrava, ela passava direto. E é exatamente daqui que vem o nome da festa. O texto hebraico usa a palavra Pessach, que significa literalmente passar por cima ou pular. A morte pulou as casas marcadas. A Páscoa nasceu não como um feriado, mas como a noite em que uma nação inteira sobreviveu à morte por causa do sangue de um cordeiro. Mas essa noite brutal no Egito foi apenas a semente. O que ela se tornaria séculos depois surpreenderia até mesmo Moisés. Avançamos centenas de anos no tempo. Os israelitas não são mais escravos assustados no deserto. Eles conquistaram a terra, construíram cidades e, o mais importante, ergueram um templão monumental em Jerusalém. E com essa mudança de vida, a Páscoa também mudou de rosto completamente. O que começou como um jantar desesperado de sobrevivência dentro de cabanas no Egito se transformou no maior festival nacional do mundo antigo. Na época de Jesus, no primeiro século, a Páscoa era um evento gigantesco. Semanas antes da festa, as ruas de Israel ficavam lotadas. Centenas de milhares de judeus viajavam de todas as partes do Império Romano em direção a Jerusalém. A cidade, que normalmente tinha cerca de 40 mil habitantes, via sua população explodir para mais de 200 mil pessoas. O coração da festa agora era o templo. Na tarde da véspera da Páscoa, o pátio do templo virava um mar de ovelhas e pessoas. Os sacerdotes trabalhavam sem parar, sacrificando milhares de cordeiros. O sangue já não era pintado nas portas de casa com um ramo de esopo. Ele era recolhido em bacias de ouro e prata e derramado na base do grande altar de pedra. O cheiro de carne assada cobria toda a cidade. Mas a maior mudança estava na mesa. Se você entrasse em uma casa em Jerusalém durante a ceia de Páscoa no primeiro século, você não veria pessoas de pé, com sandálias nos pés e cajados nas mãos, comendo às pressas. Eles agora comiam reclinados. No mundo greco-romano daquela época, Comer de lado em almofadas e divãs era o privilégio máximo dos homens livres, dos nobres e dos cidadãos romanos. Os escravos comiam de pé. Os homens livres comiam reclinados. Então, os judeus adotaram essa postura na Páscoa. Eles se reclinavam para dizer ao mundo e a si mesmos: nós não somos mais escravos no Egito. Nós somos homens livres. O cardápio manteve a carne assada, o pão sem fermento e as ervas amargas. Mas eles adicionaram algo novo, que não existia na noite do Egito: o vinho. 4 cálices de vinho tinto eram servidos ao longo do jantar, representando as 4 promessas de libertação que Deus fez a Moisés. É exatamente este cenário que encontramos na famosa última ceia. Quando Jesus pegou o pão durante aquele jantar e o partiu, não era um pão francês macio, era a matzah, o pão duro e sem fermento da aflição. E quando ele levantou o cálice de vinho após a ceia, era uma das taças rituais da Páscoa judaica. Ele estava pegando os símbolos antigos da fuga do Egito e apontando para algo novo, um novo cordeiro, um novo sangue na porta, uma nova libertação. A história da Páscoa, no fundo, é uma história sobre a teimosia da memória. Durante mais de 3 milênios, desde as noites de terror no Egito até os dias de hoje, o povo judeu manteve uma regra de ouro para essa noite. O Talmud, um dos textos mais importantes da tradição judaica, diz o seguinte: em cada geração, cada pessoa deve se ver a si mesma como se tivesse saído pessoalmente do Egito. Eles não comem o pão sem fermento e as ervas amargas para lembrar de algo que aconteceu com seus tataravós. Eles comem para sentir o gosto daquela noite no próprio céu da boca. É a história sendo mastigada, engolida e passada para a próxima geração. A verdadeira origem da Páscoa não tem nada a ver com coelhos, chocolates ou feriados comerciais. Também não começou como um culto silencioso e limpo de domingo de manhã. A verdadeira Páscoa começou com cheiro de suor, fumaça e medo. Começou com o choro de uma nação escravizada, com o sangue quente de um animal esfregado na madeira crua de uma porta. Começou com homens e mulheres mastigando pão duro de pé, com as malas prontas, esperando que o anjo da morte passasse por cima de suas casas. Foi a transição mais dramática da história humana. Numa noite, eles eram escravos esmagados por um faraó implacável. Na manhã seguinte, eles caminhavam para o deserto como um povo livre, guiados apenas pela promessa de um Deus que ouviu o seu grito. O sangue na porta foi o preço da passagem. No nosso próximo episódio, investigaremos como era a comida na época da Bíblia, 2000 anos atrás. E você vai descobrir o que realmente estava na mesa de carpinteiros, pescadores e reis, e por que o cardápio diário deles chocaria o nosso paladar moderno.